Robson Mafra. Quando eu te dava moral, tu nem me dava atenção. Vacilei, deixei levar, magoei meu coração. Negatividade, tchau, agora eu tô tranquilão. Pode tentar me ligar, que a resposta vai ser não. Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais. Tô cheio de piranha querendo sentar pro pai. Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais. Tô cheio de piranha querendo sentar pro pai. Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais. Tô cheio de piranha querendo sentar pro pai. Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais. Tô cheio de piranha querendo sentar pro pai. Robson Mafra, mais um hit no set. Coração, negatividade, tchau. Agora eu tô tranquilão. Pode tentar me ligar, que a resposta vai ser não. Hoje